Alkaa baban yöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpö Trip 5595, aguarde um minuto para a costa. Trip 5595, pronto, costa. Para a costa. Trip 5595, autorizado Salvador para Ideals. Minha correção nível 140, decola pistão 10, após primeira curva direita, saída da Euleda, após direto Ilhéus. Responder 5547, controle de frequência 120, decimal 8. Trip 5595, cotejamento correto, reporte pronto para puxa acionar. Longa final visual para 10. Gente, vou ir na proa do campo. Reporte a visão na cabeceira 0-20, Mike Quebec. Vamos ajuste de altímetro 0-8, Victor Mike Quebec. Meu índio November Alpha, agora de costa. November Alpha, confirme e decolar pistão 17. November Alpha, agora de costa. Salvador é o 6140 da Oceania. Oceania 6140, informa que é o número 2 para a cópia, aguarde. Tá dando. Número Alfa, confirme a área de sobrevoo. Número Alfa, ciente, aguarde para a cópia. Bom dia, Papantango, Vitor Salatel, do Pátio 3, quando estou na Cajota, tenho essa informação de forma. Vitor Salatel, aguarde número 3 para a Costa. Aguarde, Vitor Salatel. Mandou do hotel 9911, está pronto para o táxi. Nós estamos com 3 a bordo, 3:40 de autonomia, alterna Natal. Universal 9911, autorizado táxi até ponto de espera via parte 1 no Índia, no ponto de espera Xamitã, em frequência 118.95, altímetro 1018. 1995, Germânia, torre. Total 9911, torre frequência 118.95. 1895, ciente, ponto de espera para chamar, total 9911. Papa Romeo, Índia, November Alpha. Protocópio. Índia, November Alpha, autorizado sobre voo local. Mantendo 1000 pés, corredor axé, decola pistão no 7, primeira curva direita. Transponder 01171, no controle de frequência 120.8. Confirmando sobre voo em Valença. Sun Level 050, can 810, 18. Isso é 1-1-8-8-9-5. Ready for second start, please, number 1-1. American Line 980, red, clear the... Push and start up, report to red for taxi. Good, push and start, we'll call it back to American 980. Estou com campo, guardião 06. Consegui até de voar com campo. Total 9911, aproximando do ponto de espera da 10 pronto. Ok, intenção por zona 017. Enter, você pode tirar algum campo? Zona 0 inicialmente. Ali, mantendo zona 0 inicialmente, total 9911. Com a transição Caju, transponder 5560, controle de frequência 120.8. Transponder, por favor. Transponder 5560, Xené 6140. Então, bom dia, Papa Tango, Victor Mike Quebec. Victor Mike Quebec, bom dia, confirma a intenção. Pouso no 0, prossegue para o 17. Prossegue para o 17, Felipe. O 17, confirma? Afirmativo. Sente, então. Na presente, autorizado prosseguir final 17, reporta girando base para final, Victor Mike Quebec. Da presente, sinal da 17, reportará girando base, Victor Mike Quebec. 9991, apenas para informação, prosseguindo do litoral norte, prosseguindo para pouso, indo para próximo à pista auxiliar, a 500 pés nós temos um esquilo, ok? Então mantenha a prosseguir com as até 2000 e após realize o perfil da saída momo, ok? A proa até 2000 pés e vai efetuar a momo. 9991, pronto, livre decolagem, pistão no 0, vento 130 graus, 99, total 9991. Decolagem total 9991. Olha, guardião 06, ciente da decolagem do total, está no através de buraquinho, está prosseguindo para o pátio do Graé, aqui paralela 10. Afirmativo, total 99, corrigindo, guardião 06, abandona então o litoral, mantenha o setor norte, 10 norte, reporta cruzando através da torre o guardião 62. Afirmativo, vou chamar cruzando através da torre o guardião 06, já livrando o litoral, ciente da decolagem. 7. Guardião 06, apenas para informação também, nós temos um Papa Alfa 32, está prosseguindo agora para pouso na 107, mesmo passando agora próximo ao marcador, ele está prosseguindo para final 107, ok? Afirmativo, vou chamar no Através Norte, aguardando a autorização para ingresso aí na cruzamento da final do 107 para prosseguir o Graia. torre, Guardião 06 já no través da torre. Tá aguardando autorização. A intenção é pouso como número 2 aí na 17. India Alpha on holding point control tower, frequency 118.95, KNH 1018. 1018 Alpha 1, India Alpha Tower, 18.95, American 980. 9911, decolado aos 43, para cheque de equipamento, chame o controle em 119.8. 198, ciência. Vitor Mike Quebec, apenas para informação, mantendo o setor norte sem interferir com seu pouso, nós temos um esquilo, o helicóptero do Graer, sem interferir. Pode prosseguir sinal no 7, tem livre pouso, pistão no 7, vento 130 graus, 12 nós. Gente, livre pouso no 7, Vitor Mike Quebec. Incendio November Alpha, aguarda para o táxi, devido à aeronave pousando agora na 97, vai prosseguir para este espaço, ok? American 980 is off the ground. Go ahead for 980. Could you confirm souls on board, including the crew? Stand by, please. Thanks. Novo Salvador, gol 1983, inspecionamento, portão 5. Com 1983, informo que é o número 2 do setor para posicionar. Aguarde e mantenha a posição. Aguarde, com 1983. Prosseguindo direto para o Graé e chama no solo controlado, vento 130 graus, 10 nós. Gente, tem condições de eu pousar na cabeceira no 7 e taxiar para o Graé? Sim, ativa então como número 2, aguardando pista livre. Guardião 106. Ciente 06. 165 people on 165. 105. Okay, 155. Included crew. Affirmative. Thanks. Vitor Mike Quebec agilizando devido à aeronave para pouso agora no 97, ok? Guardião 06 está ingressando na final, ciente, aguardando a pista livre. Ciente, Guardião 06, final no 7 autorizado, aguardando pista livre. Frequência livre estacional. Guardião 06, livre pouso, pistão no 7, vento uma centena, 1-1 nós. Gente, o 06 vai chamar na cabeceira. Zerona, prossiga. Aguardando apenas a passagem do esquilo, helicóptero da polícia, vai prosseguir após o ponto para o Graer, ok? E após prossegue táxi até o ponto de espera da Ótica. Guardião 06, considerando o solo aos 47, táxi autorizado até o Graera, estacionar frequência livre. Alfa Tango Oscar, Vitor uniforme, devido ao tráfego, reduz velocidade para 250 nós. Ciente, reduzindo 250 nós, Oscar Vitor uniforme. 3:30, alterna Galeão. Tablet. Xanamé 311, autorizado táxi até ponto de espera via Índia, no ponto de espera Xanamé Torre, frequência 1118.95, altímetro 10.18. 1895.18. Xanamé Torre 1118.95. Acabou, é o guardião da nova. Guardião 01, no prossigo. Intenção é pouso Graer? Afirmativo. Prossegue direto Graer, Guardião 01, no vento 080 graus, 119, se aporta no solo controlado, Guardião 01. Toca na nacional, Guardião 01. Solicito táxi POB 1974. Está com 3 horas e 30 de autonomia, treinando o Galeão. Gol no 260, reautorizado, desce para nível 050. 8.95, altímetro 1018. Siga. É, Bois 320 da Avianca. À frente. Táxi de Apache 1 no Índia, ponto espera chama a torre 1895, 502 da Avianca e 1018.95 do Gol 983. Solo, Xanamé 2, 6140 na posição 2, pushback acionamento. Xanamé 1142, aguarde para puxa acionar. É, 6140. América 980, Airborne 851, contact Salvador, departure frequency 120.8. America 980120.8. Good day. Salvador, Xanamé 619, no posto para pronto. Xanamé 6311, bom dia, Lin, mantém estando zero. Lin, mantém, 319. 1704390. America 980, read the contact, maintain full departure, climb flight level 390. America 980, climb 390, full departure. Autorizada a linha de decolar, pistão no zero, vento uma centena, 139. A linha decola, Xanamé 319. Papa Tango Oscar, Vitor uniforme, desça para 2000 pés, ajuste no 098. Oscar Vitor uniforme. Zero, pode iniciar, puxa Xanamé, reposte para ataque. Xanamé 140. Salvador, gol no 983, está no ponto de espera da 1-0, pronto, desculpa. Gente, gol no 983, mantém o ponto de espera da 1-0, aguardando para início de decolagem. Gente, agora, todo gol no 983. Gol no 1, chame Recife, no 2.6.85, alterna 1-2-5-4-5. Sim, que bravo pelo uísque, aguarde qual... Country 896, complete final, contact tower on frequency 118.95. Luiz, confirme a área de sobrevoo. Calma do tower, good morning, country 896. Final approach. Country 896, good morning. Continue your approach. I will report 1810 vacated. QNH 1018. 1018. dia, voo 988, informação, reporte. Gol 988, aciona identificação, chegada Mari, desça para nível 060. 060 na Mari, gol 1988. Gol 260, reautorizado, desça para 3.000 pés, ajuste na 098. Land gear, clear to landing runway 10, wind 110 degrees, 12 knots. Landing gear is now in locket, clear to landing runway 10, 3 knots. Channel 63, 1-1, decolado 854, controle 120, 8, bom voo. 208, obrigado, até a próxima. Pronto, Costa? Luiz, que é autorizado voo local, decola pista 107, mantém corredor forte, mantém 1000 pés, sobrevoo Praia do Forte, transponder 0196, controle de frequência 120.8. Cidade voa Israel Leda da presente, 1319. Roger, Dael, Xané, 63, ou não? Dael, 63, ou não? 8, edição 95. Ah. Luiz, informa altímetro na 09. Interceptando o localizador com campo à vista, Oscar Vitor Uniforme. Oscar Vitor Uniforme, complete IRS pistão no zero, chame torre frequência 118.195. Torre 1895, obrigado, bom dia. Zero, autorizado táxi até ponto de espera via Índia. No ponto de espera, chame torre frequência 118.195, altímetro 1098. Via Índia, ponto de espera 1895. 20 graus, 109. Solicita, se possível, base pela direita, 17, lógica vitória em forma. Estimativo, lógica vitória em forma, reporte então do externo para o cancelamento do plano. Reportará. Gol no 983, ali mantém pistola 0. Ali mantém pistola 0, gol no 983. Índia November Alpha, tentando a possível espera de turbulência do Airbus da Tampa, pousou não no zero, quando pronto, livre decolagem. Pistão no 7, vento 130 graus, 1-0 nós. Passou solo 11 externo, prosseguindo a base pela direita da 17, Oscar Vitor Uniforme. Gente, Oscar Vitor Uniforme, plano cancelado 257, base pela direita da 17, reporta final, Oscar Vitor Uniforme. Uniforme, reportará final. April 1, via Alpha and Juliet. Green, Juliet. April 1, Alpha and Juliet. Zero, 5728, se possível, aproximado. Aguarde, mantenha a chegada a Mari, reduza 2509, web 5728, número 4 na aproximação. American 980, Coronel Recife Center, frequency 126.85 or 125.45. American 980, 126.85 or 125.45. Gente, Lima Kilo Zulu mantém o ponto de espera da Papá aguardando para o cruzamento. zero. Será embaixada travada. Oscar Vitor uniforme, pouso autorizado, pistão no 7, o vento 120 graus, não no nós. 7, livre pouso, não no 7, Oscar Vitor uniforme. Muito bom dia, o Papa Romeu, Índia November Alpha, decolou da 1-7, está em ascensão para 1.000 pés, corredor Axé, na sua escuta. Índia November Alpha, corredor Axé, 1.000 pés, reporte farol da barra. Corredor Axé, 1.000 pés, reportará no farol da barra, o Índia November Alpha. 1260, desça para 2.000 pés, ajuste no 0, no 8, reporte localizador, pistão no 0. Vitor uniforme confirmando Pax. Backtrack autorizado, vai manter a posição antes da taxi papá e vai aguardar o cruzamento da aeronave que encontra na papá e após prossegue, ok? Confirmando a aeronave na papá Lima, papá Lima. Lima Quilúzulo confirmando, pode prosseguir. Quebec, Mike, Taxi Lima, e na Taxi Lima vai chamar o solo em 121 no decimal 9. Canero, mantém ponto de espera. Canero, 6140, afirma, mantém ponto de espera, toma 0, aguardar. Aguardar, 6140. Gol no 983, decolar 201, controle 120, decimal 8, bom voo. Controle 208, obrigado, gol no 983. Oscar Vitor uniforme, prossegue a próxima esquerda papal e estacionar frequência livre. 295, gol 983, contato radar, saída da El, suba nível 360.